Salvador, qual é o nome dos dois? O 922, descendente de estação, desse mantém a altitude de 2000 descendo via chega da mar, guarda elétrica fluir, ajuste no 013, o 922. Autorizado chegada da mar e descida via para 2013, com o 922. Informarei quando estabilizar a via elétrica. Oxenem 6225, solo 02, direita 121 na decimal 9. Livre à direita, 129, Oxenem 6225. Romeu Fox. Romeu Fox, Lima Alfa, CR50, pátio 5, em frente à Angada BTA, Veracruz, a intenção? Afirmo, Veracruz, meu comandante. Autorizado, Veracruz, 1000 pés, decolagem dando 7, primeira curva direita, corredor axé. Aciona 0121 no transponder, 1098 o controle, Romeu Fox Lima. Solo Salvador, Oxenem 6225, livrou, na pista, 121.9. E aí a nossa torre? Cogino, hoje a torre está operando em 1 no 9 decimal 95, 1895, Cogino, 1895. E o transponder 0121. 0121, 718, 4, 5, correto, PLB? Zero único. Afirmativo, 10895 agora à torre, operacionamento táxi, bom voo. 1895, bom dia. Paulo Salvador, Oxenem 6225, livrou, tá na Alfa, na sua estrutura. Oxenem 6225, táxi via Alfa, Índia, 01 no portão. Alfa, Índia, pelo 01, Oxenem 6225. Táxi, não deu rock. Salvador, bom dia, 352-17. 352-17, tem uma destinação, reposte para descida, aguarde chegada a ponte, ele é X-Ray, pista no 0, ajuste no 0, 1-3. Da presente já está autorizado voar para a posição BONF da chegada a ponte. Está em contato com radar, vigilância, agora a 5 milhas após a posição CONTE. 2-7, chegada bom. Valeu, papapá, mais vigilante, Romeu. Romeu. Ingressando na linha do litoral, 500 pés para o regresso. Deixa a posta próxima aí, o Piatã, mais vigilante, Romeu. Posta na próxima, Piatã, Romeu. É o 09073. Que mando? É o gol 9073. Seria nossa subida prevista, por gentileza? Eu tenho a cópia, tá pronto? Estamos. O 9073, Salvador Fortaleza, autorizado nível 390. A decolagem da 1-0, após a decolagem vai manter a proa até 2000 pés, após curva esquerda para interceptar a radial 350 até 20 milhas de Salvador, após direto alvo, direto froti, para interceptar a rota Peso Lu 1-9. 5003 é o transponder, e o controle em 199.8, gol 9073. Ok, decola da pista 10, vai manter até 2000 após curva à esquerda para interceptar 350 por 20 milhas, alvo. Frote, uniforme Zulu 19, 5003 é o Scott e 119.8 é o Departure. Afirmativo, correto cotejamento, é após quando pronto para acionamento push, o 9073 da Gol. Assim o faremos. Parque de Tuaçu, mais de Jete, Fogão. FM Torre agora, 1-1-8, decimal 95, tem um bom pouso. 1-1-8, decimal 95, papapá, mais de Jete, bom dia. Bom dia. Bom dia, papapá, mais de Jete, Fogão, passou através do Parque de Tuaçu, para regresso. O Romeu Fox Lima, autorizado o táxi, aperta para ingresso no 7. Pode ser direção no 7, é para trazer a tomada presente. É pro do... Próxima porra. Certo, inicialmente esse é o táxi e a posta do ponto de espera da Papá, Romeu Fox Lima. Ponto de espera da Papá, Romeu Fox Lima. O Mike Juliette, o Romeu tem condições da presente voar direto pro do hangar da Bata? Afirmativo. Certo, então curva à esquerda, livre a linha do litoral, o ajuste agora 1-0-1-3, a posta na final para pouso, o Mike Juliette, Romeu. Está presente, vai curva à esquerda, vai com pro da Bata, reportará na final. Mais que já te comeu. César Tabão, deu Fox Sente o Romeu Fox Lima autorizado a alinhar e decolar, pista 17, o vento 020 graus com 07 nós. Pretende decolar e Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, decola 09, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle, 119.8, bom voo. 098, meu comandante, Romeu Fox Lima. Controle Salvador, meu cordial bom dia, Papá Romeu Fox Lima. Papá Romeu Fox Lima, mantenha regras provisuais, meu pé no corredor Xerra, pode passar no farol da barra. Positivo, autoriza 500 pés na linha do litoral. Mantendo a regra de voo visuais, 500 pés o Mike do Romeu Fox. 500 na linha do litoral, Romeu Fox. Alfa, entendido, Romeu Alfa tendo prossiga. Sente, após passando o farol da barra, prosseguindo para o setor do Vasco da Gama, Tchara, Papá Romeu, Tchara, Fatam. Romeu, próximo ao Salvador. Mike Juliette Romeu, autorizado pouso na Garda Bata, o vento 030 graus com 7 nós, reporta solo controlado. Autorizado pouso 030, reportará no pouso com solo controlado, Romeu. Autorizado final, ele é Setray. Reportarei estabilizado, gol 9922. Leste Romeu está no solo controlado da Mata. Gente, solo aos 1-2, frequência livre no corte, tenha um bom dia, Mike de Leste Romeu. Frequência livre no corte, Romeu, bom dia. Controle de Salvador, 35217 para descida. 35217, desse mantém o nível 050, 35217. 050, 5217. A gente reposta tudo abaixo da gama, já levantamos. Então 3663, desse mantenha o nível 060 na chegada. Bom, agora já leva X-Ray, pista no 0, ajuste no 013, acione a identificação. Identificou na ponta, 1013, vai descer até 060 para aguardar o X da 10. Frequência ali para coordenação em pouso, Charlie Patão. Vitorino Juliette, Cairu, mil pés. Autorizado, Cairu, mil pés, decolagem da 97, primeira direita, corredor Axé, 0160 no transponder, controle 119.8.2.108.95, Vitorino Juliette. Deverá prosseguir para os corredores para pouso na pista 97, o esquilo Zulu. Na escuta então para a modificação das regras, o esquilo Zulu. Frequência de coordenação em pouso, Romeu, Papo Lima. Afirmo, frequência de coordenação em pouso, Papá, Romeu, Romeu, Papo Trot Lima. Confirme a localidade, por gentileza. Localidade é Sierra, November, Juliette, Foco. Radial e distância de Salvador, por gentileza. Radial 295-30 milhas. 295 radial 360 milhas, Cintia, por gentileza, aguarde. Radial 295. Radial 296, Cintia. Não no zero. Aguardando. 312, informação mais. O 5? É, andada BBA. Afirmativo, Eco Alfa Oscar, Salvador Sierra, November, Juliette, Foxtrot, nível 180, plano Yankee. Decolagem da 17, primeira curva à esquerda, perfil da saída Cogino. Nicolau 17, curva esquerda para interceptar radial 350 até 20 milhas de Salvador. Após 20 milhas, direto posição Albo e após Albo, direto destino. Lané Yankee a 200 milhas de Salvador, cancele, prossegue visual no 125 nível. O transponder é o 5561 e o controle 198, o Eco Alfa Oscar. O controle é 1 no 9 decimal 8, ok? Correto. Confirme o estimado para decolagem. Já está com todos os passageiros a bordo? Gente, então é Eco Alfa Oscar. Quando tiver informação do POB, chama do operacionamento de táxi 10895, bom voo. Que temos uma sequência para o posterior ser vetorado e para aguardar sua modificação. Cliente, na prova de Amã, 851. Salvador, bom dia. Passaria 2223, gente da máquina. Passaria 2223, desse mantém 070, chegada a Ponte, agora de Alias X-Ray, aciona a identificação, ajuste no 013, passaria 2223. Tendo para 7000, ajuste no 013, chegada a Ponte. 663, desse mantém a altitude de 4000. 4000, 3663. Controle de Salvador é o Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Você falou de Vasco da Gama, está com o destino de Salvador, uma pessoa a bordo, 2 horas e 20 de autonomia. Gente, reporte próximo a Piatã, Charlie Alfa Tango. Para a próxima Piatã, é o Charlie Alfa Tango. Zona 35, 27, mantém a restrição em selô ou redução de densidade? Dois aeronaves modulando, não foi possível copiar, confirme. É o 35127, mantém a restrição em selô ou está liberada a velocidade? Está liberado, descida agora até 2000, reposta no localizador estabilizado, 35217. 2000, reposta estabilizado, 1217. Salvador, bom dia, Nissan 3859 com a Mike. 3859, controle, aciona identificação, tem um bom dia. Desse mantém ao 080, na chegada bom, você guarda ali a X-Ray. 434, estabilizado, X-Ray, dona 0. 3859, copiou? Afirmo, foi cotejado. Descendo para 080, na descida ponte. Gente, voo no 434, Rio 1895, tem um bom pouso. 395, obrigado, 434. Desse mantém a 3000. Quer autorizar 3000, 3663. Passareiro 2223, desse mantém a altitude de 5000. Descendo para 5000, 2223. Então 3259, desse mantém a meia dúzia de mil. Meia dúzia de mil, 3254. Bom 434, bom dia, check 3. Baixado travado, bom, 434. Só confirmando, já tá visual com o campo? Não, tá visual ainda não. Estamos passando 2000 ainda. Gente, reporta quando visual com o campo. Gol no 434. Para visual 434. Charlie Alfa Tango está no através de Piatã. Chame agora a torre, 1895 para ingresso de tráfego. Charlie Alfa Tango. 1895, Charlie Alfa Tango, eu grato. TAM 3663, desse mantém a 2000. 2000, 3663. Oxané 6312, desse mantém a 3000. Prossegue 3000, 6312. Passaria 2223, desse mantém a 4000. Descendo para 4.223. Tá 3859, vê se mantém a 5.000. 5.000, tá 3.22, ingressa via Juliette, meia dúzia ao portão, gol no 922. Via meia dúzia, parou Juliette, ou no 922. Vitorino Juliette aciona e chama pronto para o DAX. Nós, bateria 2223. Para 2302, 2223. Então 3859, velocidade indicada. Já estamos reduzindo para 230. Certo. 35217, complete final S, torre 1895, tenha bom pouso. 285, obrigado, até daqui a pouco. É. Vento 01 a 0 graus com meia dúzia de nós. Tem condições de fazer um pouso parado na cabeceira 35? Afirmativo. Vicente, então prossiga final da 35, aguardando autorização de pouso. Cabeceira 35, Charlie Alphatango. Prossegue para final 35, aguardando autorização para pouso. É o Charlie Alphatango. 2 Salvador, bom dia. 35217. O 35217, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguardando autorização na pistão no zero. 217, na guarda. Bruna, para o ciclo do grupo. Queira manter a chegada, o ciclo do grupo, está com a velocidade de 120 nós e temos sequenciamento de mais 5 aeronaves aí para o procedimento final LE, o ciclo do grupo. Atenção, ainda do Esquilo Zulu, é a modificação das regras e prossegue para pouso na pista 17? Para final da 35, Austrália Alphatango. Gente, avistado, autorizado o pouso, cabeceira 35, vento 020 graus, com meia dúzia de nós, Charlie Alphatango. Charlie Alphatango. Voo no 434, solo aos 24, direita 121, décima 9. Voo no 434, no solo aos 24, direita 121, décima 9. 312, vê se mantém a 2000. Tio PES 63, 12, pode considerar a restrição ETAP? Está livre de considerar o Xané 6312. 312, 2000 PES. Gente, considero o solo aos 25, autorizado o táxi a baixa altura devido a tráfego final da 1-0, reporta liberando pátio 5, Charlie Patango. Visual com a aeronave na final, senhor, reportará liberando a pista, o Charlie Patango. O trip 5217, autorizado pouso, pista 1-0, vento 020 graus, meia dúzia de nós. Tire pouso, pista 1-0, 5217. Gente, Charlie Alphatango, bom dia. Graças. O Xané 63, 1-2, autorizado, final LE, Tech 3. Final que foi autorizado, reportar estabilizado, 63, 1-2. Whiskey Zulu controle. Sobretudo para prosseguir para a pista 17, aguardando as modificações das regras, estabilize na cura 095, descendo para 2000, reporte quando tiver condições visuais para prosseguir em regras de voo visuais. Magnética 095, descendo para 2000, reportará em condições visuais. É de Salvador, muito bom dia, 3663, a meia milha do centro. 3663, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no Zé. O trip 5217 no solo auge 27, direita 121, décima 9. 9073, pushback e acionamento. 1-9073, pronto? Acionamento, pushback. Afirmativo 07, portão tá livre, é porta táxi. Portar a táxi, 9073. Para sequenciamento, houve a direita na proa 230. Ao atingir mantenha 4.000, você vai para as comunicações e vai para cima na marcação 190. Direita 230, mantendo 4.000, confirme o limite? Limite a marcação 110 de Simbra, 190 de Simbra. Mantenha 4.000 inicialmente, devido a estar ainda próximo no setor, que está cruzando a altitude de 2.400 em descida. Gente, limitado pela 110 de Simbra, 2223. Saria 2223, desse mantém a altitude agora de 3.000. Sendo para 3.000, 2223. Curve agora à esquerda pro 135, reposta no localizador estabilizado. Esquerda 135, reportar estabilizado 2223. Estabilizado, curso, chanel 63, 124 milhas marcador. Confere, complete LF, torre 11895, semáforo. Tá bom. 359, desse mantém a altitude de 4.000. 4.000, 3259. Oxené 6312, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Gente, nossa escuta 6312. 6312 já visual com campo, confirme. Negativo. Gente, reporte quando visual, 6312 da Oxené. Reportará. 3663, solo aos 30, 121, decimal 9, a livrar. Vai livrar, chamar o 219, 3663. Desse mantém a altitude de 3.000 pés. 3.000 pés, 3.000 pés. Gol 9073 para o táxi, 129 a bordo, 3 horas e 40, alterna Recife. 3 horas e 40, Recife, confirme apenas o PLB? 129. 129, ciente, Gol 9073, tem táxi autorizado via Juliette Alfa. Até o ponto de espera da no zero. Quando lá pronto, chama a tua 10895, 198, 1095, altímetro no zero, no 3. Ok, Juliette Alfa, ponto de espera 1895. Salvador, Ponteta 3663, livrou. Tan 3663, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Ciente Alfa, reporte antes da Juliette, 3663. Receptor localizador, passaria 2223. Complete LS, torre 18, 195, com pouso. 195, obrigado, bom dia.